Tenho saudades de tudo que um dia tive, hoje não tenho. Talvez por falta de vontade, talvez por falta de empenho. Não sei que é foda quando a mente tá pesada, a gente pena. Tenta achar uma saída, talvez a chave dá o gema. Cabeça fria é difícil, ainda mais no desespero. Quando a gente vai pro fim, bem perto de cometer o erro. Como se chegasse o inverno, a gente sem blusa de frio. Como não ter uma toalha ou acabar de sair de um rio. Yo, a mente fica martelando a vontade, a velha dor da saudade, a companheira que não tem idade. Pode passar o tempo que for, ela retorna. Sem dar as boas-vindas, ela vem e se acomoda. Entra na sua vida, só vai sair quando quiser. Quando achar conveniente, infelizmente assim que é. Saudade foda, tudo passa, tudo sempre passará. Como eu sei que já foi dito, cada um tem seu lugar. Mas eu relembro com carinho tudo aquilo que passei. Eu sei que bem ou mal, sempre fez aquilo que planejei. Deixa eu curtir o meu momento solitário aqui sozinho. Vou dar asas à saudade, trilhando o meu caminho. Saudade de você, de te ver, de te ter, de te olhar, de tocar. A saudade que aperta, saber que houve perda. Saudade de você, de te ver, de te ter, de te olhar, de tocar. A saudade que aperta, saber que houve perda. A dor que me acerta, que pede que eu reveja. Memórias de um tempo, melhor do que agora. Só me lembro do que passamos juntos. De risos, de choros, mas sempre sem perder o seu apoio. Contando um com o outro, saudade desse tempo que não volta. Saudade que me mostra a falta que tu faz, a paz que tu trazia. Me lembro que dizia que sempre ficaria, que nunca ia embora. Agora, saudade que me resta, a eterna nostalgia que começa com a falta da conversa, sagrada como reza. Saudade do tempo que já foi e não volta de verdade. Momentos em que caminhamos juntos, momentos que passaram, momentos que acabaram e tudo que deixaram. Lembranças de tempos tão felizes como tempos de criança. Saudade de você, de te ver, de te ter, de te olhar, de tocar. A saudade que aperta, saber que houve perda. Saudade de você, de te ver, de te ter, de te olhar, de tocar. A saudade que aperta, saber que houve perda. A dor que me acerta. Yo, Sharon. Saudade, um buraco cavado na nossa mente. O tempo vai passando, mostrando quem é eficiente. Pensando na frente, parado, né, combatente. Verdade sem maldade, com saudade permanente. Aquele vazio deixado por alguém. Saudade é sua, não preenche com ninguém. Sentimento inigualável, não importa se é notável. Quando tem um reencontro, o sentimento é inexplicável. Um bom rap preenchendo o vazio que me deixou. Aquilo que poderia virar um grande amor. Eu tenho a minha crença e a minha arma. Com isso eu vou passando essa imensa muralha. Saudade de querer, saudade de dizer aquilo que eu penso a respeito de você. Ninguém viveu, ninguém sabe qual é a minha espera. Penso o que quiser, minha saudade é eterna. Por pessoas que marcaram, não só que passaram. Estavam por aqui, o sentimento deixaram. Mas a vida segue em frente, não se vive de passado. Meu coração é pertencente a quem tentou amá-lo.